Galera, tô chegando no horário. Quero agradecer meu parceiro Tigrão Produções pela oportunidade. Os empresários Tigrinha Produções e Henrique Pimenta. E essa é minha, viu? Quero que vocês todos cantem comigo. Valeu, tamo junto! Que só você.